Bem-vindos ao Museu Ateliê Casa Pueblo. A partir de agora, daremos início à nossa visita guiada. Começamos passando pela Entrada do Sol e descendo as escadas do Caminho Ernesto Sábato, a partir do qual entraremos em contato com o espírito construtivo do seu criador, o artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. É interessante perceber que os degraus possuem alturas bem diferentes, já que foram projetados seguindo a forma natural da topografia do terreno. Ao descer as escadas, veremos alguns canteiros que preservam árvores, bambus e flores, além de uma escultura de metal e ânforas de cimento, todas obras criadas por Paes Vilaró. Chegando ao final das escadas, surge um sol azul, um verdadeiro símbolo da Casa Pueblo, indicando a entrada ao museu. Passando pela recepção, encontraremos duas escadas, sendo que a da esquerda nos levará até a cafeteria-restaurante do museu, localizada no andar superior. No entanto, te recomendamos descer pela da direita, que nos guiará até a sala Rafael Esquiro. Nesta sala estão expostas diversas obras, além de um pequeno documentário de 15 minutos, narrado pela voz do próprio artista. Saiba que qualquer informação adicional pode ser solicitada à equipe do museu, que com muito prazer te atenderá. Momento de apresentar o artista. Carlos Paes Vilaró nasceu em Montevideo no dia 1º de novembro de 1923 e em fevereiro de 2014, aos 90 anos de idade, veio a falecer aqui mesmo, na Casa Pueblo. Considerado um autodidata, ele se dedicou à pintura, cerâmica, escultura, cinema, música, literatura, tapeçaria e principalmente ao muralismo. Viajante incansável, rodou o mundo pintando, escrevendo, conhecendo diferentes culturas e convivendo com tribos que serviram de inspiração para muitas das suas obras. Montou ateliês em lugares como Buenos Aires, São Paulo, Nova York, Washington, Paris e Tahiti. Apaixonado pelo candomblé, um ritmo de tambores muito popular aqui no Uruguai, passou a frequentar um cortiço de Montevideo chamado Medio Mundo. Foi neste lugar que, durante os anos 50, ele instalou seu primeiro ateliê e começou a pintar. Cenas cotidianas dos seus habitantes deram vida a muitas das suas primeiras obras, que, por sua vez, ajudaram a eternizar momentos vividos em um lugar que terminou sendo demolido na década de 70. Buscando se aprofundar sobre a origem do candomblé, viajou à Bahia e, tempos depois, para a África, deixando murais pintados em palácios, hotéis, aeroportos e hospitais. Junto com a expedição francesa Dália, gravou o filme Batuc e, passado alguns anos, Pulsation, para o qual o seu amigo Astor Piazzolla compôs um tango que durava mais de uma hora. No entanto, mesmo vivenciando jornadas cheias de aventuras e participando de exposições mundo afora, ele sempre arrumava um tempo para voltar ao Uruguai e seguir construindo a Casa Pueblo. Falando sobre a Casa Pueblo, tudo começou em 1958, quando, ao chegar em Punta Bagena, Paes Vilaró sentiu ter encontrado o lugar ideal para construir o seu ateliê junto ao mar. Primeiro, ele levantou uma casinha de lata, onde armazenava portas, janelas e outras peças adquiridas em lojas de construção e ferros velhos. Tempos depois, construiu a Pioneira, uma casa de madeira que pouco a pouco foi sendo revestida com cimento e ganhando quartos e mais quartos, como se fossem vagões adicionados a uma grande locomotiva. E mesmo sem ser arquiteto e nem contar com um plano de construção, ele conseguiu integrar as suas paredes brancas e formas arredondadas à paisagem de Punta Bagena. Em uma espécie de luta contra a linha reta, a casa foi construída como um forno de pão, sendo moldada com as suas próprias mãos para dar um toque mais humano ao lugar. Foram necessários mais de 40 anos para dar por terminada a Casa Pueblo. Um fato curioso é que muitos dos materiais utilizados na construção foram adquiridos à base de permuta, processo no qual os seus quadros e desenhos, às vezes, serviam como moeda de troca. Atualmente, a Casa Pueblo se divide em três setores. Número 1, a residência particular da família. Número 2, o clube hotel, com seus mais de 70 quartos distribuídos em 9 andares. E número 3, o museu, setor mais emblemático e que permanece aberto o ano inteiro. Voltando agora o nosso olhar para a sala onde nos encontramos, perceba que as colunas estão decoradas com grades em forma de círculo, representando as rodas de uma bicicleta. Atenção, esse é um detalhe que se repete de maneira constante na Casa Pueblo, inspirado em uma época na qual Paz Vilaró foi ciclista. E como não podia ser diferente, note que os raios do sol também estão presentes. Também é interessante saber que pela Casa Pueblo passaram artistas, escritores, atores, presidentes e delegações provenientes de inúmeros países, muitos dos quais tiveram o privilégio de serem recebidos pelo próprio artista em seu ateliê. Paz Vilaró era um homem aberto, carismático e, sempre que possível, parava para conversar com os visitantes do museu, especialmente no pôr do sol. Vale ressaltar que ele pintou até o último dia da sua vida, sendo velado com honras de Estado no Palácio Legislativo de Montevideo. Partiu, deixando um valioso legado cultural que aqui no museu trabalhamos para conservar e difundir. Mudando de assunto, você prestou atenção nas placas azuis que vem nos acompanhando desde o início da visita guiada? Todas estão gravadas com nomes de pessoas que contribuíram com a arte e a cultura. Aqui, na Sala Rafael Esquiro, se expõem uma série de obras dedicadas aos gatos, ao candombe, aos jogos, ao tango, à mulher e ao sol. Paz Vilaró adorava os seus gatos, que sempre o acompanhavam no ateliê. Com relação ao candombe, ele não se resumiu a pintar os seus personagens, pois até o seu último ano de vida, fez questão de participar do Desfile de Chamadas, um evento celebrado durante o carnaval e que reúne comparsas de candombe. Além disso, ele escreveu livros sobre a história deste ritmo, compôs canções e desenhou tambores, estandartes e bandeiras. Outra coisa que também chamava a sua atenção eram os jogos e as brincadeiras, temas frequentes em suas telas. Já o sol merece um capítulo à parte. Além de representar o principal símbolo da Casa Pueblo, é o grande protagonista da cerimônia do sol, quando o pôr do sol vem acompanhado por um poema escrito e narrado pelo próprio artista. Tal momento se converteu em uma experiência simplesmente imperdível. Paz Vilaró se baseou em letras de tango para pintar vários dos seus quadros, assim como na sua passagem por Buenos Aires, onde viveu quando era jovem. Percorrendo os bares da cidade, ele costumava desenhar alguns casais dançando. A grande tela, na qual vemos a figura de Carlos Gardel, forma parte de um grande mural pintado no bar Round Point, no ano 1989, em Buenos Aires. Nela aparecem o obelisco, o cabildo, o congresso, um casal dançando tango, um jogador de futebol, as usinas, o trabalho portuário e um barco que leva o nome de um dos seus filhos argentinos, Sebastião. Considerado um criador incansável, Paz Vilaró passava horas no seu ateliê em meio a espátulas e pincéis. E entre as temáticas abordadas, a mulher, sem dúvidas, foi a que mais o cativou, dedicando-lhe centenas de quadros, desenhos e poesias. Seguindo com a visita guiada, veremos algumas cerâmicas em exibição que foram encomendadas a artesãos marroquinos. Nelas, Paz Vilaró buscou unir os seus desenhos à terra africana como parte das comemorações pelos seus 90 anos. Já as colagens, presentes nas caixas, são uma pequena mostra de uma época na qual ele projetava, sob o vidro, uma variedade de objetos que o estimulavam a formar figuras sobre as quais inventava histórias. Durante a sua estadia em Nova York, Ele adorava percorrer as avenidas, entrando e saindo de lojas e supermercados, onde uma infinidade de etiquetas serviram como impulso para estas colagens. E chegando ao final da sala, se encontra uma escultura dos anos 70, chamada Time, inspirada na vanguarda europeia e que buscou representar o passo do tempo e os avanços na concepção humana. Entre as suas peças e engrenagens, um relógio representa a cabeça, enquanto um farol de carro dá forma ao ventre. Vale ressaltar que Paz Vilaró participou da Bienal de São Paulo da época, conquistando um prêmio pelo seu trabalho de investigação. Agora, te sugiro descer as escadas que se encontram ao lado da escultura. Estamos na sala José Gomes Sicre, cujos lustres foram trazidos especialmente do seu ateliê em Nova York, bem diferentes do resto da iluminação da Casa Pueblo, caracterizada por ter uma base de cimento. Já os arcos estão decorados com cerâmicas francesas, chamadas Pas de Calais, e nas escadas podemos ver alguns objetos de bronze incrustados. Inclusive, uma dessas escadas conduz ao ateliê privado e à residência particular da família. Tais setores não fazem parte da visita guiada habitual, sendo abertos apenas em ocasiões especiais. Aqui também se exibem obras inspiradas em portos e bares. Além disso, podemos observar os últimos quadros pintados por Paz Vilaró em 2014, poucos dias antes da sua partida. Deixamos à sua disposição uma pequena mostra com réplicas, livros e cerâmicas que podem ser compradas na boutique de arte. Alguns pratos, fontes e jarros que se encontram atrás de uma grade também fazem parte da coleção do museu. Os mais antigos datam do ano 1957 e são originários da França, onde Paz Vilaró conheceu a Pablo Picasso, que o impulsionou a adentrar no mundo da cerâmica. Os jarros se baseiam em máscaras africanas e estão disponíveis para venda, assim como os quadros e desenhos exibidos. Agora, vamos entrar na sala Pablo Picasso. Esta sala tem a peculiaridade de ser a única revestida com madeira, já que as suas paredes são de pedra e, por isso, sofrem com a umidade e o salitre. Inclusive, foram realizadas algumas reformas estruturais, buscando brindar o máximo cuidado às obras expostas. No centro da sala, vemos uma mesa repleta de fotos e recortes de jornais e revistas, montada pelo próprio artista. Comunicador por excelência, ele sempre quis pôr, ao alcance dos visitantes, o máximo de informação sobre as suas atividades, para que todos possam entender melhor o seu trabalho. Protegida por um cristal, está a sua primeira tela, representando uma comparsa de candomblé que desfila rua abaixo, em meio à escuridão da noite. Também estão expostos tubos de tintas e uma das suas mesas de trabalho, além de uma fantasia utilizada por ele para desfilar na comparsa Quarém 1080. Além disso, algumas produções discográficas e letras de candombas acompanham a exibição. Nesta sala também podemos perceber a grande mudança que aconteceu a partir de 1956, resultado da sua pesquisa e posterior contato com a obra de Pablo Picasso. As pinturas abstratas correspondem a uma etapa na qual Paz Vilaró buscava o seu filho Carlos Miguel, desaparecido durante um acidente aéreo em 1972, quando viajava rumo ao Chile. Após 70 dias de intensas buscas, 16 jovens foram encontrados com vida, entre eles o seu filho. Nesta sala também estão expostos quadros pintados no seu ateliê em Indaiatuba, estado de São Paulo, onde ele trabalhou no desenho do clube de polo Helvetia e construiu residências em base ao seu estilo característico. Ele também viveu alguns anos na capital paulista, cidade que o fascinava. Finalizando a passagem por este setor, te convido a conhecer uma das nossas varandas, do outro lado da sala Rafael Esquiro. Chegando na varanda Pequena Sereia, encontramos várias esculturas feitas com madeira e que fazem parte de uma série conhecida como A Rebelião do Bosque. Estas obras foram criadas por Paz Vilaró para representar seres vivos que protestam contra o desmatamento, a devastação de reservas naturais e a falta de cuidado com o meio ambiente. Em uma das paredes laterais, também podemos apreciar um grande mural azul, que inclui imagens de reis, olhos, símbolos e um peixe. Paz Vilaró dizia que o seu sobrenome Paz é a soma de pez e paz, que em português seria peixe e paz. Tanto a sua proximidade com o mar, quanto o seu amor pela natureza, estão representados nesse mural. E atenção, veremos muitas outras pinturas azuis decorando as paredes da Casa Pueblo. Outra atração, presente aqui na varanda, é o seu grupo de ânforas. Desde o começo, várias dessas ânforas foram espalhadas pelos corredores e espaços externos da Casa Pueblo, como se fossem sentinelas de cimento. Além disso, também podemos ver uma escultura metálica chamada avestruz, montada em base a peças de bicicleta. Atrás do balcão, à nossa direita, se encontra, olhando para o mar e com um peixe na mão, a sereia azul. Paz Vilaró criou para este ser mitológico um espaço, digamos, particular, decorado com algumas grades antigas, madeiras de barco e um prato oval de 1990. Também é necessário destacar a vista privilegiada que temos daqui. Olhando para a esquerda, vemos o mirante de Ponta Bagina, bem ao final da Avenida Panorâmica, que em 2017 passou a se chamar Carlos Paz Vilaró. Nesta mesma direção, vemos a residência particular da família, com destaque para uma grande escultura de Buda colocada na varanda Beijing, cujo nome foi dado em agradecimento à recepção que o artista teve durante a sua estadia na China. Já a parte da construção, que se vê mais abaixo, pertence ao hotel. Se voltarmos o olhar rumo ao horizonte, veremos a Baía de Portezuelo, as praias de Solanas, Tioton e Chihuahua, o Morro Pão de Açúcar e a cidade de Piriápolis. E mais uma vez, vale destacar o pôr do sol, que podemos assistir aqui da varanda. Não deixe de viver esta experiência. Avançamos com a visita guiada, subindo pelas escadas de madeira que nos levarão ao deck da Taberna do Raio Verde, onde podemos fazer uma parada para provar algumas das suas propostas gastronômicas. Neste andar também se localiza a principal varanda do museu, com suas grades de ferro, arcos e murais. Aqui, os bambus voltam a aparecer para nos abrigar do sol e permitir que possamos desfrutar mais à vontade as calorosas tardes de verão. Aproveite para ter uma nova perspectiva do tamanho que chega a alcançar esta grande escultura habitável. Uma colorida escultura de latas, chamada Arlequim, também se destaca ao parecer cumprimentar os visitantes, como se estivesse convidando a todos para tirar uma das fotos mais representativas da Casa Pueblo. Entrando no salão, poderemos apreciar as obras de Agó Paz Vilaró, filha do artista. Veja a foto em que ele está junto ao seu gato Sol. Na mesa abaixo da foto aparecem imagens, rascunhos, maquetes e textos relacionados à história da construção. Aqui funciona a boutique de arte, onde você poderá comprar souvenirs, réplicas, desenhos originais, cerâmicas, esculturas e livros. Entre todas as opções disponíveis, você tem a possibilidade de escolher um presente para os seus amigos e familiares, algo que marque uma lembrança da sua passagem pela Casa Pueblo. Um grande mural de bronze é o protagonista deste espaço, assim como vários outros murais feitos no mesmo estilo. Perceba que as crianças têm o seu próprio cantinho para criar e pintar. Seguindo a visita guiada, você vai encontrar imagens sobre as pinturas e murais de Paz Vilaró, além de alguns materiais utilizados no seu ateliê, como espátulas, pincéis e tintas. A camisa azul celeste que se encontra em exposição foi parte dos seus momentos de criação. Em uma vitrine, se exibem os patins que o acompanharam em Nova York durante os anos 70, quando realizou uma exposição em homenagem aos patinadores da cidade, que terminaram invadindo a galeria e fechando a rua para celebrar a inauguração do evento. Além disso, podemos ver documentos sobre as suas exposições na Argentina e no Brasil. Também estão presentes o capacete e os chapéus que o protegiam enquanto percorria os países africanos, que fizeram parte da expedição Dália. A escopeta com um nó na ponta representa um protesto silencioso contra a guerra do Iraque e a sua postura sempre a favor da paz. Nesta última sala do museu, estão exibidos alguns quadros de uma série inspirada na África, que aparecem acompanhados por imagens que documentam a passagem do artista pelo continente. Uma serigrafia de touros, feita por Pablo Picasso e dedicada especialmente ao nosso artista, ganha destaque, justo por cima de uma vitrine na qual aparecem os pratos que o mestre espanhol deu de presente a Paz Vilaró durante uma visita ao seu ateliê na França. Ao seu lado, se encontram alguns azulejos pintados por Salvador Dalí, que foram doados pelo senhor Ducro e hoje formam parte do nosso acervo. Também podemos ver alguns documentos sobre o Grupo 8 do Uruguai, que foi integrado por vários artistas nacionais, entre eles Paz Vilaró, que se uniram em 1958 para realizar mostras de arte dentro e fora do país. Já no Rincón do Brasil, encontramos informação sobre as temporadas de verão que Vinícius de Moraes passava na Casa Pueblo e sobre os recitais realizados em nossas varandas. Estamos chegando ao final da visita guiada, que guarda um espaço onde estão expostos registros históricos, alguns considerados únicos, sobre a tragédia dos Andes. Em outubro de 1972, um avião no qual viajava o time de rugby do colégio Old Christians, rumo ao Chile, simplesmente desapareceu na neve sem deixar rastros. Os materiais são muito impactantes, já que se pode ver todo o processo que Paz Vilaró realizou para encontrar o seu filho Carlos Miguel. Sem dúvidas, uma das histórias de sobrevivência mais importantes da humanidade. Esperamos que você tenha desfrutado e, caso deseje receber mais informações, fique à vontade para solicitar a nossa equipe.